Os anos 90, pra infância, como eu tinha falado, é a época que a internet começa a se popularizar, né, cara? Não, não vou falar da internet, não. Vamos para outra coisa. Videogame. Para. O Fred é um filho da puta, cara. Depois eu vou mandar pra vocês o Didi. Começa a ouvir o Luiz nos podcasts. Vocês vão perceber o quanto o Luiz é um filho da puta, cara. Que escroto. Vai tomar no cu, Fred. Aqui quem vos fala é o mais style da podosfera, Fred Pereira, e hoje estou aqui com a garota que não quer sambar, Juliana Benítez. Ai, até que enfim um dia, né? Eu só queria dizer que desde os anos 90 é muito importante beber água. Inclusive foi nos anos 90 que estourou água mineral. É, essa foi a ligação, Luiz Henrique, é. E vem. Estou aqui também com aquele que não é um tazo de 3 pontos, mas também não é um tazo de 1 ponto só. Rayão Maia! Obrigado. Oi, gente, tudo bem? Tudo bem. E você? Tudo ótimo. E estou aqui também com aquele rapaz que seu primeiro emprego foi numa locadora de VHS, mas já perdeu rapidamente o emprego porque as locadoras faliram. Luiz Henrique! Foi um momento muito difícil, esse momento que o desemprego estava em alta nos anos 90 por causa do FHC, mas agora com o Dilmão eu consegui um emprego. Se é um ou dois dedinhos da Eliana que me odeia, ou se tem os outros 8 que me amam. Não existe ninguém mais poderoso do que eu e o Mamonas Assassinas nos anos 90. Sobre o que a gente vai falar hoje, Rayan? Alas, hoje sobrou pro Rayan. Nós vamos falar hoje sobre os anos 90. Vamos falar então sobre os anos 90, aqueles anos que era legal ser brega. Na verdade não era legal, a gente aprendeu ali o que era brega. Aí nos outros anos a gente continuou um pouco até meados dos anos 2000, depois, né? Que comecinho dos anos 2000 tinha o quê? Tinha o quê? O goticismo, né? Pô, não sabia. Pra mim, no começo dos anos 2000 tinha o bonde do Tigrão. Pra mim tinha Britney Spears. Tudo isso anos 90. Bom Tigrão, Britney. Pra mim que era 2000 já, mas enfim. Você é desinformada. Foda-se. Que deselegante. Eu sou a dezeira. No céu tem pão de morro. E teve boatos que eu ainda estava na pior. Juliana? Gente, Juliana tá desmaiada. Amarelo geladeira. Os anos 90 foram marcados pelo fim da utopia comunista com a queda da União Soviética. Depois que os anos 90 começaram e toda essa parada de comunismo acabou, graças a Deus. Graças a Deus. No Wikipedia tá falando que foi um momento de otimismo que tomou conta das pessoas, né? Nossa. A gente pode ver até hoje a merda que deu, mas enfim. Porque foi o ano também marcado aqui no Brasil pelo começo de uma redemocratização, né? E a gente elege Fernando Collor de Mello como nosso presidente e o Brasil começa a se afundar. Você vê a ligação como a gente tem com os anos 90. A gente tinha um grande índice em relação à inflação, com o confisco das poupanças que o presidente Fernando Collor fez, e teve o impeachment também dele, pelos caras pintados. Então já tinha um impeachment também naquela época, não é de agora se fala de impeachment. A diferença é que naquela época ele sofreu o impeachment, né? Ai. Foram os anos que a internet começa a se popularizar. A gente começa a ter uma popularização do celular, como o Rayan disse, o colapso da União Soviética e o fim da Guerra Fria. e tendo o fim da polarização política. É derrotado o comunismo e o capitalismo, junto com os Estados Unidos, começam a se mostrar uma verdadeira potência mundial. Uma pena para o mundo. Mas logo depois vem surgindo um novo inimigo, tô fazendo entre aspas, lógico, ao livre mercado, ao capitalismo americano, que é o terrorismo, que hoje em dia, né, hoje em dia é nada mais que o Estado Islâmico. Então, mais uma ligação com os anos 90. Tem também o fim do apartheid na África do Sul. Eu acho engraçado que, assim, nos anos 90 termina a Guerra Fria, né, mas começa outra, que é a do Gugu Liberato contra o Faustão. Pior, verdade, muita verdade. Cada um tem a Guerra Fria que merece. Graças a Deus, a nossa foi essa. A nossa guerra foi banheira do Gugu versus Olimpíadas do Faustão. Sim, e a luta pelo Mamonas Assassinas. A cada domingo tava ou no Gugu ou no Faustão. Eles iam revezando. E no Fantástico. Também. Depois que eles morreram. Programa Livre, volta já! O que vocês lembram aí dos anos 90, assim? Toda a pessoa fala assim, pá, anos 90, o que vem na sua cabeça? Fome. Você passava fome? Mas é mais ou menos, mais ou menos. Que mentiroso. Era por causa da inflação, porra. Mentiroso, porque... do mesmo jeito? Caralho, a gente ia no mercado... O Frederico tá parecendo aqueles integrantes do BBB, falando que passa fome só pra ganhar a popularidade. Uh-huh. É porque era foda, porque era uma época que eu lembro que a gente entrava no mercado, minha mãe falava assim pra gente, eu vou por esse lado aqui pegando o arroz, você vai nesse lado, você vai pegando isso e aquilo. Se você vê um rapazinho botando preço, você tem que correr na frente dele, tá? Eu tinha que fazer isso quando era criança. É por causa que o negócio era tão forte, a inflação, que a galera aumentava o preço durante o dia. Aumentando ou diminuindo, então... Era... Não diminuía, não. Não, tinha uma hora que o preço do sabão ou de qualquer uma coisa tava lá em cima e no final do dia tava lá embaixo, aí depois de 2 horas tava lá em cima de novo. Então as pessoas estocavam comida, era tipo um clima de pós-guerra, assim. De guerra, na verdade, né? Era clima de guerra, cara. Eu lembro disso também, porque a gente ia, minha mãe e a minha tia no mercado e elas ficavam meio doidas assim mesmo, que tinha que sair correndo antes do cara chegar lá e colocar outro preço. É. Naquela época não tinha nada a prazo, né? Que é uma coisa que hoje em dia é muito comum. É, porque não se tinha crédito, ué. Ninguém tinha carro, ninguém tinha casa, ninguém tinha nada naquela época, né, velho? Outra coisa que eu lembro dos anos 90 é TV Manchete. Sim. Como eu gostava de TV Manchete. TV Manchete era o canal pra molecada. No TV Manchete tinha desenho e mulher pelada. Isso pra molecada era incrível, cara, naquele tempo. Foi um mundo surreal hoje em dia, né, cara, nos anos 90. Agora você imagina o Quebrando o Tabu se visse a TV nos anos 90 e tivesse acesso à internet bem, né, como a gente tem agora. Ia ser textão atrás de textão, meu amigo. Ia ser só problematizada, violenta, assim. Os anos 90, ele é... Sei lá, ele é meio uma década estranha, né? Porque os anos 70, cada ano tem uma marcação, né? Os anos 90, ela tem uma marcação esquisita. Ela, parece que ela não tem uma cara própria, né? Parece que ela foi mais uma época de transição. Eu acho que aqui no Brasil, principalmente, por exemplo, é nos anos 90 que, sim, o Brasil sai da ditadura. Ou seja, é nos anos 90 que todo mundo pode se manifestar, né? E isso se dá em tudo. Na música, na moda, na TV. Então, eu acho que é uma busca de identidade também, como você tá falando. E uma coisa meio de se libertar, né? Do que há muito tempo você vinha sofrendo, né? Que era a repressão e tal. Outra coisa que eu lembro dos anos 90 é que eu apanhava na escola. Mas isso não é específico dos anos 90. Mas eu não apanhava... Não, deixa eu falar, não apanhava das pessoas... Não apanhava também dos guris. Mas na época da Dido, eu apanhava, por exemplo, da professora. Cara. Nossa, gente. Nos anos 90, cara. Eu lembro nos anos 90, Fred, isso já é nos anos, anos 80. Não, anos 90. Anos 90. Que eu lembro de eu tomando reguado na mão e de puxarem minha orelha, cara. Credo. Isso, isso é os anos 90, filho. Isso se chama pedagogia, né, Zé? Quando a gente tava conversando, a minha professora tacava giz na gente. Gente, isso nunca aconteceu comigo, não. bom. Ela era da quebrada, mano. Tacava giz na gente. Eu já vi um professor tacar apagador no aluno. Ah, eu lembro de pedir um real pro meu avô ou pra minha mãe e comprar chocolate parafinado. Mentira, mentira, eu pedi um real pra ir no videogame, eu só tenho certeza. Não, é essa também, aí durante a semana eu juntava também dinheiro, eu ia pedindo um real, um real, um real, até juntar 3 reais pra poder locar a fita na sexta-feira e entregar só na segunda. Fita de, sim, super, sim. Fita de Super Nintendo, porque aqui é Super Nintendo, tá, queridinhos? Não vem com Mega Drive pra cá, não. Olha, eu lembro da bala do Cavaleiro do Zodíaco, que era muito doce, puta, muito gostosa. A bala do Cavaleiro do Zodíaco! Caralho! Eu não lembro disso. Tinha um... Ele vinha rosa. Pra, e você grudava, você fazia uma coleção das figurinhas. Caralho! Era, o nome era Bala Zung. Eu lembro de comer muita mini pizza no recreio, que era barato. Ah, é, aquelas redondinhas, né? Aí elas colocavam, as tias da cantina, colocavam naquele guardanapo que não seca nada. E aí o queijo grudava no guardanapo, aí você comia pizza com guardanapo. Eu acho interessante que esse negócio dessas pizzas, ela é legal ver, porque elas amadureceram com a gente, entrou junto com a gente na faculdade, né, cara? Porque você vai nas cantinas da faculdade, tá ela lá também, até hoje, cara, essas porcarias dessas pizzas. Ai, ai, é o sertanejo universitário das pizzas. Rede Manchete, você em primeiro lugar. Também era diferente o futebol na época, porque era, as pessoas se matavam. Era eliminação. E aí, final de ano, era muito mais emoção do que campeonato pontos corridos, por exemplo. É, eliminação, verdade. Era uma época boa, cara. Tinha final e tal, então era bem emocionante. Tinha campeonato Rio-São Paulo. Sim, tinha umas copas regionais e tal. Que tá voltando agora também. Programas dominicais e... Olha! Finais... Eita! que foi isso, mano? Bota a banheira do Gugu. Oi, oi, bota oi, a banheira do Gugu. Não. Eu lembro muito do Liminha, né? Sim. Caralho, Liminha era foda. E Raider. Chinelo Raider. Que te dava chulé e te deixava com uma marca horrenda no pé, porque você ia brincar com aquela merda. Sim. E o seu pé voltava bronzeado. Era tipo um biquíni, né? De pé. Ele era um biquíni de pé, isso mesmo. Sim. Melhor definição. E, sei lá, não servia pra nada, porque ele escapava do pé, você perdia a tampa. Servia assim, servia assim. Do dedão. Pra fazer golzinho. Você usava ele pra fazer golzinho. Ele servia como luva se você jogasse futebol na rua, se colocava na mão, ou trave. Raider fazia multiuso. Golzinho, exatamente, de trave. E servia também, porque aqui em Campo Grande tem muita, sim, manga na rua, né? Muita mangueira, né? Então servia também pra você pegar manga, que você tacava o chinelo lá e pegava algumas mangas. E usar como arma. Se você tacasse lá na cabeça de alguém ali, bicho. E short de lycra, pra quem já usou, sabe que... Short de lycra saiu de moda? Ah, mas você não usa, né, pra ir mais no, sei lá, no mercado. Antigamente você ia. De graças short de lycra e Raider. As pessoas tomaram um pouco de consciência na vida. Aham, tomaram, nossa. Calça Saruel, tomaram consciência pra caralho. É, não, como é que vai fazer xixi do cara? Como é que você vai mijar, cara? Imagina, você tá apertado, vai no shopping, pô, tem que desabotoar tudo. Acho que o espaço ali já é pra alocar o xixi, já, né? Aquele volume que fica. Não sei, nunca cometi esse erro gravíssimo estético. Dallas, fumos de exportação com preço brasileiro. Gostou? E como? Mas uma coisa que a gente tem que lembrar dos anos 90, que a gente era o quê? Uma jovem criança. Éramos todos crianças. Uma jovem criança. Uma jovem criança. Sweet Child of Mine. Jovem crianças, cara. Brincadeiras de crianças dos anos 90. A gente não tinha Candy Crush naquela época. A gente não tinha... Sei lá, o que, que a criança hoje em dia faz? Eu não sei. Sim. iPad. iPad. A gente não tinha iPad, Sim. A gente tinha no máximo Aquaplay, que era quase um iPad. Se você tivesse mais próximo de um iPad. Minigame. Você tinha aquele negócio que você desenhava e depois Sim. levantava. É quadro mágico. Quadro mágico, exatamente. Uma coisa que a gente tinha mais próximo de tecnologia, que era de brincadeira, eram os videogames. O Super Nintendo, o maravilhoso Mega Drive. Foi. Vocês vão falar que o Super Nintendo era melhor. Com certeza, ele era roxo, ele tinha detalhes roxos. Assim, ele muito não era, mas tinha ele detalhe, era... né, com detalhes roxos. O Super Nintendo tem um designer bom, assim. Ele tinha só detalhes roxos. É. Minimalista. Ele parecia uma minimalista. O Mega Drive tinha um detalhe futurista. Sim. Ele era preto. O detalhe preto. Futurista dele é que ele preto. Sabia que ele não ia chegar em lugar nenhum, ele meu era amor. Preto. Ele era lindo. Então ele era quase pós-moderno. Sim, ele era quase pós-moderno. Os jogos dele eram maravilhosos. Ele tinha Sonic. Grandes bosta. Ele tinha... Tinha o quê? Grandes bosta. A Sonic, mil vezes melhor que o Mario. Frederico, eu não vou nem discutir, começar a discutir isso com você. O Mario, ele porque... matava animaizinhos. O que que fazia? Cara, o Mario era um cara que ficava andando. E o Sonic era o quê? Porco-espinho. O Sonic salvava os animaizinhos. Um porco-espinho que chamava... Salvava os animaizinhos de ser robotizados. E o Mario fazia o quê? Exatamente, aí o Rael pegou. Contra o capitalismo, os animais eram robotizados. Exatamente. Tá vendo? Nada isso aí, a ver. Boa, Rael. Boa, Rael. E eles eram robotizados. O que, que o Mario fazia? Ele matava os animaizinhos. A tartaruga só estava passeando. Só Mentira. Estava andando com sua cria. Ele ia e pisava nela, que só que tava nada vivendo a sua vida. Nada a ver, você tá iludido. Maluco, o Mario não passava de um trabalhador. Tem um outro jogo muito melhor do que todos esses. Sim, Alex Uau. Kidd. Não, é Tetris. Muito que melhor. É um jogo comunista. Que é um jogo comunista. Muito melhor, sabe por quê? Ele te ajuda, por exemplo, quando você vai lavar louça e tem um secador de louça muito pequeno e muita louça, o que que você faz? Tetris. Muito melhor. Aí vocês ficam discutindo no Sonic e Mario, que não ajudou em porra nenhuma vocês. E aí o Tetris foi lá e fez. Lógico que ajudou. Lógico que ajudou. O Tetris, ele ajuda a encaixar a compra. Ele ajudava você a encaixar a feira. Sim, quando você encaixa naquele carrinho de feira, é muitos anos 90. Aquele carrinho de feira é ótimo. E quando você ia naqueles mercados atacadistas, que há muito tempo eles já não davam sacolas, e você tinha que achar caixa pra encaixar toda a compra do mês no negócio, você ficava maravilhado com aquilo. Você falava, venci na vida. Era maravilhoso. Aí você falava assim, posso ser empacotador. Mas eu acho que foi marcado mesmo nos anos 90, eu acho que não foi nem esses jogos eletrônicos. Eu acho que os jogos eletrônicos é mais anos 2000 depois com o PlayStation, apesar que o PlayStation é da metade dos anos 90, mas enfim. Mas eu acho que realmente marca são as brincadeiras que você fazia em coletivo com a galera. Era uma época muito coletiva, que diferente de hoje é algo muito mais individualista. Tinha várias brincadeiras, né? Trocar faquinha... Juliana. É trocar faquinha. Os meninos sabem bem. O que, que é jogar faquinha? Nunca fiz. Trocar faquinha. Sabe não? Gato Mia, e você pegava em determinado lugar e fazia Mia. Gato Mia. Tinha pera. Essa Juliana, tinha salada essa mista. A Juliana tá sabendo salada das coisas. Salada mista. Aí. Os anos 90, famigerados anos 90. Tinha salada mista, gato Mia, passando pornografia na sessão da tarde. Que anos maravilhosos, né, cara? Que anos, né? Que anos. Que anos. Que anos. Anos. Para, Milton. Quem é? É a outra negona. Tinha os Tazos dos anos 90. Lembra que teve uma época que tinha um Tazo que você encaixava um outro Tazo e aí você soltava e ele saía girando assim? Era uma do Animaniacs. Isso, era uma versão do pirocóptero, que também era dos anos 90, só que Tazo. Sim. Cara, o que já pegou no olho aquilo, né? O que Sim. já deu ruim na escola por causa dessa merda desse Tazo? Era massa que dava pra fazer guerra, sabe? Tipo, você ia tirando esse negócio nos outros, assim. Aí depois você tinha que ser esperto. Porque eu pelo menos fazia isso. Eu pegava o tipo Tazo que não era meu, entendeu? O Tazos nos anos 90, ele nasce nos anos 90, ele fica muito popular aqui na América Latina, lá e também em Portugal, mas eu até hoje tem Tazos, só que ele não, eu acho que aqui no Brasil, não sei se ainda ele tem, eu sei que ele teve até há pouco tempo atrás, mas ele foi muito mais popular mesmo nos anos 90, porque você não tinha computador, né, e daí você tinha que jogar Tazos, mas o Tazos... Bater bafo, então bater o Tazos bafo. Ele é uma variável do bafo, cada um você tinha um monte de Tazos, daí você juntava aquele monte de Tazos, fazia aquela torrinha, daí você apostava os Tazos junto com a galerinha, e você pegava um Tazo seu, que geralmente era aquele Tazo seu que você escolhia, que era o maiorzão, que era pra tacar nessa torre. Que era de um plástico bem duro, assim, bem... É, daí você batia, e os Tazos que virassem a face, era seu. E você ficava nisso, até acabar a torre, daí vocês apostavam de novo, né, esses Tazos. Eu nunca brinquei desse jeito. Mas como é que você brincava com Tazo, então? Você pegava um Tazo, outra pessoa pegava o outro Tazo. Aí colocava, tipo, eles de cabeça pra baixo, assim, sim, sabe? E aí, só que era só dois. Aí você pegava um Tazo sim, seu e batia em cima, e aí você tinha que virar, tipo, o que virasse, você pegava pra você, entendeu? Ué. Mas é isso que eu tô falando, uai. Não, só que não era só dois. Não, então, mas... Mas faziam também montinho. Tinham várias modalidades de jogo de Tazo. E você vê que os anos 90, ó, o Fred falou que o Tazo era uma variante do bafo, e ele tinha um negócio que imitava o pirocóptero, que saía voando, então ele era uma variável de duas brincadeiras já. E o que a gente lembra disso também é o shampoo 2 em 1, que era muito famoso nos anos 90. O 2 em 1, que era shampoo e condicionador. Que é algo muito dos anos 90. Jurema. Tinha Neutrox, que deixava seu cabelo encebadíssimo. E eram achava as embalagens que tava... horrível, parecia uma embalagem. E o cheiro? Horrível. Que cheiroso, maravilhoso. As embalagens pareciam, sei lá, remédio, né, cara? Eram as coisas horríveis, aquela porra. Falando lá em remédio também, fazendo uma ponte aqui, falando em remédio, um remédio muito usado por todos nós. Assim, você na vê infância? Que na infância que a gente era já meio, né, aquela coisa toda, liberdade, anos 90 e tal. O AS, né? Muito usado, sem contradição. Era gostoso. Uma delícia. Quem nunca já tomou quase uma cartela cheia de AS? Nossa, não recomendo, hein? Não recomendo. Vai mudar o pH do sangue, aí você vai morrer. E o xixi? Isso aí é cheiroso depois do AS. Eu nunca cheirei, cara. Sério, eu nunca cheirei. Perdi essa mudava oportunidade. Mudava até de cor o xixi, de tanto que você tomava AS. E tinha as outras coisas que a gente era obrigado a tomar também, que era o biotônico e aquele óleo de fígado de peixe, que eu não sei. Emoção Scott. Eu amo biotônico, Fontoura, porque antigamente tinha álcool. Eu não sei porque tiraram da forma, cara, o álcool. Só tô juntando aqui. Anos 90, criança. O que você fazia quando era criança? Via pornografia na televisão. Enchia o cu de AS. Enchia o cu de AS. Bebia álcool. Você fazia um coquetel AS biotônico. Ai, criançada malucona. Chorava com metiolate. Nossa. Ai, doía. Era a época que ardia metiolate. Olha como a gente tá velho. Ardia. E aí eu consegui fazer uma ponte aqui, ó, pra você ver. A infância era biotônico com AS e deu o quê? Rafael Willi engolindo pilha depois. Rafael pilha, né? Rafael pilha. Caralho, mano. Essa é mais três chances, Rita. Letra I. Temos letra aí, meninas. E de escola, é isso, Rita? Os anos 90 eram perigosos. Tava lembrando agora das brincadeiras. A gente tinha uma... Eu não sei se todo mundo brincava disso em todo local do Brasil. Que era garrafão que a gente brincava. Que é garrafão? Vocês não brincavam de garrafão? É garrafão, é tipo garrafão, estrela nova cela, corredor. Corredor, sim. Que eram brincadeiras que... Eu acho que as crianças naquela época tomavam tanto AS, tanta pinga no coisa, que elas precisavam extravasar de alguma maneira, extravasavam nas brincadeiras. Eram brincadeiras nada mais, nada menos que você sair batendo nas outras pessoas. Garrafão era um lugar que você ficava, quem saísse do garrafão tomava porrada da galera. Era, tipo, basicamente isso. Corredor, você tinha que passar um corredor onde as pessoas colocavam o braço e a perna. Se você encostasse... Corredor da morte. Isso, corredor da morte. Se você encostasse, a galera te rufava no pau, cara. Uh-huh. Estrela Nova Cela, que era pula cela, né? Que daí a pessoa ficava de baixado e você pulava. E em alguns lugares do país chama carniça. Chama carniça? Não sabia onde chama carniça. Em algum lugar, eu já ouvi. Ha ha ha ha. É sério, pular carniça, falta isso. Em algum lugar é ótimo. E as pessoas pulavam, sabe? Tipo, você pulava a pessoa e você falava alguma coisa, tipo, Estrela Nova Cela, e tinha as frases. Que era, tipo, por exemplo, Estrela Nova Cela não sei o quê. Que você tinha que chutar a pessoa que tava lá, que você tava pulando ela. E tinha as brincadeiras de escola também, que eram bem escrotas, que era o Buchuda, Hoje Não. Hoje não, hoje não. Hoje não. Buchuda. Ah, gente, vamos começar a fazer essas brincadeiras. Caixa d'água. Gente, caralho, Juliana, depois de caixa d'água. Associação Beijo na Boca, Associação Selinho. Você lembra dessas coisas, cara? Sim, e foi nos anos 90 também que começaram aquelas pulseirinhas, não foi? Foi nos anos 90. Coloridas. Só que na nossa época não tinha... Não tinha o significado, né, sexual, assim. Você usava porque era moda. Os anos 90 foi o ano que começou o ficar. Até então não tinha o ficar. Mas tudo começou no Verdade Desafio com a garrafa. Verdade Desafio com a garrafa. Mas daí é bem mais antes. Cara, mas o que me impressiona, assim, algumas coisas anos 90, que como ele era totalmente sem noção pra criança. Por exemplo, um brinquedo muito famoso dos anos 90 era um revólver que tinha capa que era um Rambo, que era um revólver de espoleta. Acho que todo mundo já teve aquela merda. Teve, daquele revólver. Mas aparecia o tiro de verdade. Isso é verdade. Era muito bom, cara. E tinha aquele chocolate que era um menino na capa que era segurando um chocolate entre os dedos fingindo que era um cigarro, né? Nunca, produto, né, pra gente? Criança. Cigarrinhos de chocolate. Cigarrinhos de chocolate. Tipo, vamos nem influenciar nada, né? Cara, os anos 90. Se existe o termo politicamente incorreto, foi os anos 90. Graças aos anos 90, cara. Ela soft, né? Ela soft. É, Bala Soft, cara. Bala Soft, todos somos sobreviventes. Da Bala Soft, do Bolete. Bolete, que era bala e chiclete. Aí, viu? Mais um conceito, dois em um. Bolete é o caralho, o negócio é bolo e fruta. O tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindus continua numa boa. É a poupança Bamerindus. É verdade. Mentira. Você lembra dos Geloucos? Geloucos da Coca. Geloucos da Coca. Pedindo dinheiro pro vô e pra família só pra comprar Coca e não tomar e pegar a tampinha. Juntava 10 tampinhas de metal ou 5 tampinhas de plástico e troca por um envelope contendo 2 Geloucos, um card e um adesivo. Lá em 1997. Geloucos, o que era Geloucos? Juliana, fala aí pro jovem, pra juventude que tá ouvindo o nosso podcast. Eram uns bonequinhos de plástico, um zoião e que você apagava a luz e ele brilhava no escuro. Era maravilhoso. É, os anos 90 tinha esse negócio de brilhar no escuro, né? As pessoas brilhavam no escuro. Era o ano dos clubbers. Sim. Sim. Porque vocês lembram? Vocês tinham isso no quarto de vocês? Aquelas estrelinhas? Sim. Colava no teto. Você apagava a luz e ela ficava brilhando. Tinha cola com brilho também, não tinha? Tinha. Comprar umas bisnaguinhas, então. Tinha o Tamagotchi. Tinha o Tamagotchi. Até hoje eu quero ter um Tamagotchi. Pra quê? Ah, porque é legal. Baixa no seu celular. É um bichinho de estimação que não, você não vai gastar com ele. Aí tem um que chama Pou. Baixa no celular, cara. Não, o Pou é podre. Eu quero um Tamagotchi. Mas tem um que simula. Você pode baixar. Aí, outra ligação com os anos 90. O Emule. Caralho, o Emule. Meu Deus, velho. Nossa, muitos vírus. Muita gente destruiu o computador naquela época, assim. E desenho, o que vocês lembram? Chapa, desenho? Né, do Zodíaco. E o como eu tava falando que eu lembrava da Manchete, a Manchete, ela popularizou. Cara, eu tenho problema na voz, não é possível. Alô, Fred, popularizou. Pipa, a Rede Manchete difundiu. Vai tomar. A Rede Manchete, ela difundiu o anime no Brasil e os produtos japoneses, com Cavaleiros dos Zodíacos, aqueles robôs gigantes, Jaspion, Bah, Changeman. Jiraiya, era muito bom. Gira, Jiraiya. Gira, Jiraiya. Era assim que falava. Black Kamen Rider também. Black Kamen Rider, que era um motoqueiro, yeah. Formiga, é a versão japonesa pós-moderna do Kafka, né, da metamorfose. O cara virou uma formiga. Mas vamos falar de desenho menos estranho, esse daí que vocês gostam. Vamos falar de desenho que todo mundo... Vou falar de desenho maneiro, tipo ursinhos carinhosos. Ó, Doug e Bob são os maiores piscianos dos desenhos. Minha cor, o amarelo. O elefante é fã de Parmalat. O porco cor-de-rosa e o macaco também são. O panda e a vaquinha só querem Parmalat. Assim como a foquinha, o ursinho e o leão. O gato mia, o cachorrinho late. O rinoceronte só quer leite Parmalat. Mantém o seu filhote forte, vamos lá. Trate seus bichinhos com amor e Parmalat. Tomou? Os anos 90 foram marcados por alguns programas infantis mais interessantes. Por exemplo, nós tínhamos aqui nos anos 90 programas infantis de auditório, tipo Faustão, só que pra criança. Mais ou menos, né? Só que o que, que tinha nesse daí? Tinha uma mulher que ela tinha um pacto com o diabo. Tinha uma outra que tomava banho de rio nua e com crianças. Tinha outra que era um cara que tinha um quadro que era a hora do capeta. E tinha uma que usava vários dedos. Vários dedinhos. Que usava vários dedos para várias coisas. Tinha uma outra que a música principal dela é que ela tomava banho enquanto pensava numa pessoa se tocando durante o banho. Ela pegava o táxi com essa pessoa que ela não sabia, que é um ex-pedófilo, que ela não sabia quem era, e ia pro motel. Quem é essa? Eu não decidi. Angélica. Eu vou de táxi, cara. Da Angélica. Angélica, que fez um dos melhores filmes dos anos 90, que tem como galão Supla. Procura aí depois pra você ver. É verdade. Ela entrar numa competição, né? Porque uma escolheu o Supla e a outra era o Sérgio Malandro. De cavalo branco. E tinha aqueles filmes sindicalistas da Globo, né? Que ia todo mundo, tipo Xuxa Requebra. Aí tinha que aparecer todo mundo, né? Todo mundo. Daniel Claudinho Buchecha tinha que aparecer todo. Teve um da Angélica que apareceu seu futuro marido, né? Sim. O nome do filme da Angélica com Supla é Uma Escola Atrapalhada. Pode procurar, é maravilhoso esse filme. Maravilhoso. Tá pau a pau com Lua de Cristal. Anos 90 é o filme... Como é que é? Cinderela Baiana? Sim, acho que sim. Cinderela Baiana, caí anos 90. Só pro pessoal não pensar que era loucura demais, a gente teve programa bom pra criança. A gente teve, verdade, lá nos anos 90, Castelo Rá-Tim-Bum, que era um projeto do Carl Hamburger, e foi o cara que fez O Dia Que Meus Pais Saíram de Casa, um filme maravilhoso. E a gente teve TV Colosso, que era, por exemplo, parte dos roteiristas eram o Angeli, o Laerte, o Glauco, o Luiz G. Cara, se você tá ouvindo, não sabe quem são essas pessoas, meu peso. Mas eu acho que a TV Cultura, ela foi grande responsável por muitos programas de qualidade, assim, da nossa infância. Se não, os melhores. Eu lembro muito de Confissões de Adolescente e Mundo da Lua, que era muito legal. Lucas Silva e Silva, X-Tudo. Que foi o que revelou a Milly. Eu não lembro o nome da atriz. Fernanda Souza. Fernanda Souza. O X-Tudo? A Fernanda Souza era do X-Tudo. Pra mim que ela era só do Chiquititas. Não, ela iniciou no X-Tudo. Depois ela foi pra Chiquititas. O que eu sei era que Confissões de Adolescente tinha Débora Seco e ela foi grande responsável pela aba reta, porque ela vivia de aba reta no Confissões de Adolescente. Outra coisa aí dos anos 90, a aba reta, cara. Outra aba reta também que era maravilhosa era do Maluco no Pedaço, que era dos anos 90 também. O melhor de todos os programas sitcom. Eu não sei se ele iniciou nos anos 90, mas eu sei que não, ele passou aqui ele nos passou anos 90. Ele passou aqui nos anos 90 e passava no SBT, né? Isso, no SBT, que era o Maluco no Pedaço, que é o Fresh Prince em Bel-Air. E também que passava o Seinfeld, também nos anos 90. E TV Cruze. Comunismo aí, né? Comitê Revolucionário, né? Ultra Jovem, né? Comitê Revolucionário Ultra Jovem. Ninguém era o pessoal. Não tinha textão nessa época, né, galera? Não tinha Von Mises nessa época, né? Na verdade, era a nossa familiarização com DCE. Logo em seguida. Simbora, companheiro. Revolucionário Ultra Jovem. A TV Cruz está de volta. Cara, você vê como que os anos 90 era meio maluquice, assim. Tinha um programa, meio desenho, sei lá o que era, destinado, claro, a crianças, que chamava Família Dinossauro. E mostrava o cotidiano deles, né? Mas tinha umas coisas meio bizarras, assim. Eu lembro de três coisas muito bizarras da Família Dinossauro. Quatro, na verdade, contando com o Baby, que era muito bizarro. Que foi um episódio que eles começaram a discutir quando a Charlene entrou no cio. Ah, que o rabo dela cresce. É, cara, que porra é essa? Ou o capítulo que eles falavam se a avó tava muito velha e se eles deveriam jogar ela num poço lá, sei lá, pra ser sacrificada e tal. O Família Dinossauro, ele era uma analogia à própria sociedade nossa. Cara, sim. Era muito louco isso. Só que era uma coisa pra criança, né? E eu achava que era forte, assim. E acabou de um jeito muito desgraçado, né? Porque eles ficaram esperando a morte, né? O mundo acabar juntos, é. Assim. Sim. Era alguma coisa que o como é que era o nome? O Dino? É. Sim. Que o Dino fez e ia acabar o mundo por causa disso. E termina com eles parados, olhando a janela deles, esperando o apocalipse. Sabe quem que shippou, não, que plagiou essa história? Quem? O Lars von Trier, Melancolia. Ah! Filha da puta, mano. Caralho, Luiz. Jogou com a 10 agora. Parabéns. Verdade. Meu, é uma releitura da Família Dinossauro. Só que a Família Dinossauro é muito melhor. Parabéns, Liz. Eu sabia que uma hora você ia dar certo esse podcast. Parabéns. Mas, cara, os anos 90 também tinha coisas, novelas, né? Principalmente. Caralho. Nós brasileiros. Ué. Oi. Ué, Fred. Oi. Ué, Fred. O que aconteceu? Eu tô aqui do Lars von Trier. O que que foi? Que susto, cara. Achei que tinha alguém chorando. Que susto, gente. Lars von Trier. Vai, continua, vai, continua. Eu nem sei mais onde continuar. Ai, mano. Ai, eu vou botar no boot, vai. Ele desligou o microfone dele. Pipoca na panela, começa a arrebentar. Pipoca com sal e sede que dá. Pipoca e Guaraná, que programa legal. Só eu e você, e sem peruá. Que tal? Eu quero ver pipoca pular. Pipoca com Guaraná. Quero ver pipoca pular. Pipoca com Guaraná. Quero ver pipoca pular, pular. Sou louca por pipoca e Guaraná. Antártica, este é o sabor. Eu não perdi a um episódio de Maria do Bairro, cara. E é uma trilogia, né? É uma trilogia? Sim, é. Maria do Bairro, Maria Mercedes e... Na verdade é Maria do Bairro, Marimar e Maria Mercedes. Isso. Ou contrário, Marimar, Marimar. Quem é Senhor dos Anéis, né? Sim, exatamente. É, saga mas da Maria. Tinha umas novelas muito cabulosas na Globo também, né? Umas novelas meio nada a ver, tipo... Fim assim, a mundo. Maioria ainda das novelas são nada a ver. Mas tinha umas coisas muito loucas, tipo A Indomada. A Indomada reuniu todos os absurdos possíveis, né? Tinha o Cadeirudo, tinha inclusive, o cara... Inclusive, saí ontem de Cadeirudo no Carnaval. Tinha o cara que caiu num poço e foi parar na China. E que hoje é o vilão aí da novela das oito. O Gibson. É o Gibson. É o Zé Abreu, é. O Dr. Ele Gibson. Caiu no poço lá e foi parar na China e voltou casado com uma chinesa. É por isso que ele é todo petista, né? Nas redes sociais. Verdade. cara, tinha umas novelas muito cabulosas. Rei do Gado, maravilhoso. Sim, né? 4x4, Babalu. Fera Ferida. Fera Ferida. Babalu marcou época. Inclusive, muita gente usa o look dela. Eu vi umas 4 Babalu ontem. Inclusive, é usando aquela sandália plataforma reta. Horrível. Ah, Babalu é Sandrinha. Não. Não. Peraí. Sandrinha é Sandrinha. Sandrinha é da Torre de Babel. Torre de Babel. Torre de Babel do Jamanta. Do Jamanta. Mas assim, a novela que me marcou mesmo nos anos 90 foi Vamp. Tia Neila Torraca de Vampiro. Já é suficiente pra você, né? E Mulheres de Areia também, que era do Tonho da Lua. Sim, aqui é o Igutinha. O Tonho da Lua é o que voa pra lua, né? Não. Qual que é o que voa pra lua? Ixi, assim, ele fazia coisa na areia. Ele era escultor de areia. Tinha um que voava pra lua. E deficiente mental. Mas tinha um que voava pra lua, eu não sei. Não, isso aí é outra novela. Que teve Indomada esse final, que um cara virava anjo. Que, sabe quem era o cara que virava anjo? Quem? Era o Celton Mello. Então é esse que vai pra lua, que né? Hoje ele é todo cult aí, mas, né? Capricorniano, né? Capricorniano. Mas, cara, Vamp, eu tenho uma histórias fatídicas com Vamp, porque eu estudava numa escola perto do serviço da minha mãe, e aí eu saía da escola e ia lá esperar ela e tal. E toda quarta-feira era dia de sessão dos conselheiros lá do tribunal. E aí os caras vestiam uma toga, e quando os caras saíam e eu via aquele bando de gente de toga andando no corredor, cozinha e trancava, rapaz, porque cagava de medo. Eu falava, agora já era, acabou pra mim. Por que? Os vampiros andavam de toga? Andava de capa, mas eu não sabia diferenciar a toga de capa. Pra mim era tudo capa. A Claudio Hanna fez vamp, não fez? Não sei. Mas poderia ter feito um de lobisomem, né? Olha, Fred. Ai, Fred. Aí faltou a do meio, hein? A gente esqueceu. Tem a viagem, que é entre Vamp e a 4x4. A viagem. Vai, fala a viagem, que eu não entendo nada. Só sei que tem o Brasil. Travei aqui. Que tem o. Como é que é o nome, Juliana? O Breno Moroder. Moroder. Moroder. Moroni, né? Moroni. Moroder é anos 80, amiga. O Breno Moroni, que fazia o mascarado da viagem. E que há pouco tempo eu descobri que ele mora em Campo Grande e é meu vizinho. Tinha o Alexandre, né? O Alexandre, que eu cagava de medo também. A hora que o Alexandre aparecia, nós cagava tudo. Tudo. Ah, o Alexandre era um fantasma. Todo mundo na época falava qualquer coisa. Alexandre, é você, Alexandre? É. Era, né? Era Alexandre, é você, Alexandre? É você. A galera tinha um cagaço de fantasma, né, nessa novela. Porra, Alexandre. Foi a novela espírita, né, cara? Sim. Tem muita relação com hoje também, que tem uma pegada espírita muito grande. Mas acho que a novela mesmo, assim, que lascou com tudo foi Terra Nostra, né? Que foi em 99, final de 99, começo dos anos 2000. Mas, meu Deus, como eu sofri por causa dessa novela. Por quê? Porque tinha a merda da Juliana na novela. E aí ficavam me enchendo o saco na escola. Nas novelas na Globo, tem setor de facção lá. Tem a facção da galera espírita, que tem uma par de novela espírita na Globo. A facção dos italianos, porque que tem de novela de italiano na Globo. E as novelas do High Society, que é todas têm uma principal chamada Helena. Sim, não é isso? Luiz, Helenido Leblon. As novelas do Manuel Carlos. Que tem o saxofonista Tônia lá no Leblon. Acho que as novelas do Manuel Carlos dessa época foi Por Amor, com a namoradinha do Brasil, Regina Duarte. Por Amor. E história de amor, porque ele é uma pessoa muito amorosa, né? Sim, sempre tem nome. É, tipo, mulheres apaixonadas também falando de amor. É sempre uma protagonista, mulher, que ele coloca como protagonista, mas ela não tem protagonismo nenhum. Ela fica lá escolhendo roupa, sei lá, fazendo alguma coisa. Aí ela vai andando e vai tocando bossa nova. Sei lá. É meio estranho. Mas tinha coisa muito mais bizarra do que a novela nos anos 90. Principalmente aos domingos. Meu dia maravilhoso. Saudades, Gugu. Caralho, o Gugu. Meu, eu acho que esse podcast deveria ser Domingo Legal e a Construção do Imaginário Social Brasileiro, porque ele permeou todas as cagadas que a gente já presenciou na vida, né? Tipo, Vampeta de pau duro, 3 horas da tarde no domingo. Não, não era o Vampeta, não, Van Damme, cara. Era o Van Damme. O Vampeta também. O banheiro do Gugu. O Van Damme também, uhum, com a Gretchen. Pô, mas Xangai, De Volta Pra Minha Terra, Mamonas Assassinas, Telegrama Legal, Mamonas Assassinas, Gugu Na Minha Casa, Mamonas Assassinas. Mas do Gugu Na Minha Casa eu queria participar. Sim. O Cortador de Unha! Ganhou R$100. Naquela época, R$100, você fazia muita coisa com R$100. Claro, era dois salários mínimos. R$2,00, cara. Naquela época. Pior. E tinha as meninas dançando na taça, né, cara? As taças do Gugu, tipo, a Alessandra Scatena ficava lá dançando na taça e tal. E a da taça era o Sabadão Sertanejo ou não? Era no Domingo Legal também. Também. Não, o Sabadão Sertanejo era o Chuveiro. É, era o Chuveiro. Tinha o Bambolê Metálico, não era? O Sabadão Sertanejo, que ficava rodando assim. Tinha o Bambolê Metálico, que ficava rodando. E as gurias lá com a camiseta branca, isso, molhada. Caindo água. E aí, tipo assim, uma criança cantando no programa. Danny Boy. Isso, que era o Jordi nosso, nosso Jordi. Né? É, verdade. Era nosso Sandy Júnior. Sandy Júnior pequenininho. Então, teve uma vez que fizeram a pegadinha, né, com a Vanessa Camargo. Ela não tava numa das taças e os pais dela foram cantar, não teve um negócio assim? Eles não reconheceram ela e ela tava lá dançando. Acho que teve uma parada assim. O Gugu é tão filha da puta quanto quem é o seu chefinho da época, né? O nosso queridíssimo Silvio Santos. Loucaraço, né? Ideias, né? Se ele fez isso com um grupo de pagode, Silvio Santos meteu eles no avião e falou que o avião ia cair, cara. O que era o grupo? Realmente. Catinguelê. Como é que é? Ele fez o quê? Você não viu isso, Ryan? Não, acho que eu não tô lembrando. Ele pegou o Catinguelê? Sim. Tipo, normal, os caras iam viajar pra uma cidade fazer show. Só que era uma câmera escondida do Silvio Santos. E os caras iam pegar o avião e o... E o piloto, filho da puta, ele pega e ele começa a fazer tipo rasante com o avião com eles lá dentro. Tipo, ele tava bêbado, alguma coisa assim. O piloto, né? Tipo, o piloto queria se matar, sei lá, eu não lembro. Alguma coisa que o avião ia cair. E os caras dentro do avião, tá ligado? Mano, teve nego que vezou, arrancava a camisinha, teve o Santos ria. A galera estava apavorada, pensando que ia morrer, cara. Não, podia só ter dado ali um. Sei lá, nego nunca mais ali andar de avião na vida, né? Tipo, ah, foda-se, vamos fazer aqui pra brincar com a galera, bom, tá ligado? Se esse pouso forçado que teve da Angélica e do Luciano Huck aqui no Mato Grosso do Sul fosse nos anos 90, bem que eu poderia achar que era uma pegadinha do Silvio Santos. Sim. É, falar nisso, tu tem que lembrar do saudoso Ivo Holanda, né? Que até que hoje. Que apanhava direto. Eu ainda espero todos os domingos o Ivo Holanda aparecer. Porque ainda passa pegadinha. Só que hoje em dia o Silvio Santos, ele é muito mais equipado nas suas pegadinhas. Ele, sim, sei lá, faz um ataque zumbi no metrô, sabe? Meu Deus, cara. Tava lembrando da porcaria dos Mullets, cara. Mullet. Pochete. Pochete. Você usava terninho com ombreira. Camiseta do Piu Piu. Erro atrás. Camiseta de erro. Do Piu Piu. Isso tudo tá de volta. O Mullet tem alguns hipsters que usam sim. Inclusive, já vi alguns. O Luiz tem. O não quê? Tem mais, ele cortou o cabelo. Ah, ele cortou o cabelo. Ele não tem mais o mulletzinho dele. Não, gente, acabou. Mas muitas coisas que se usavam e se faziam nos anos 90 em relação à moda voltaram com tudo. Uma coisa que voltou melhorzinha um pouco, mas que eu ainda continuo achando uma coisa meio nada a ver, foi o cabelo colorido. A diferença é que hoje as pessoas descolorem e passam tinta e naquela época a gente passava papel crepom mesmo. E era o que tinha, pagava 10 centavos. É, o creponzinho. Nunca coloriu o nem meu. Nem eu. Vamos fazer? Vamos fazer? Mas de papel crepom. Bora, é nóis. Mas assim, outra moda que eu não sei por que voltou foi a tal do salto trator. Os guris não vão se ligar muito nisso. Ah, salto o quê? Salto trator. Google aí pra você ver a coisa horrenda que é. Mas é muito usada pelas blogueiras. Hoje eu vou ensinar como continuar sendo uma pessoa normal usando salto trator. A única coisa que não voltou dos anos 90 salto e que eu agradeço muito foi o salto acrílico que isso eu usei. É muito salto feio. Acrílico. Não, aquilo lá queima, rapaz. Porque normalmente o salto acrílico, a sandália, ela era feita de plástico também. Então aquilo sua, era tipo um rider de salto e transparente. Que coisa horrível esse salto trator, cara. Você viu como é horrível? Coisa feia do caralho. Top cropped. Nossa, lá vai eu procurar, não sei nem escrever isso. Jeans, todo mundo já usou. Ah, mas aqui é tudo de hoje em dia. Então, é só ver o clipe do Justin Bieber aí, o Sorry. Verdade, tá tudo ali. Tudo ali. Tudo ali anos 90, meu amigo. Inclusive a dengue. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. Responda. O que eu usei dos anos 90 e que voltou agora é o jeans jeans e as gargantilhas. Todo mundo tá de gargantilha. Aquilo lá, se você pega um sol, fica marcado aquele negócio lá. Seu pescoço é horrível. Mas outra coisa que muitas pessoas usaram nos anos 90 e que tá de volta, camisa xadrez, que tem a ver com grunge. Sim. Dos anos 90. A moda tá muito anos 90, né, cara? Super. É que eu tô olhando aqui, eu não sei o que são as coisas, eu tô apertando. Eu não sei. Ah, isso aqui é a gargantilha. Não sabe, puta merda, hein, Fred? Aqui, gargantilha. Outra coisa que, se você usasse, você era foda, era a jaqueta jeans do Hard Rock. Nossa! Todo mundo queria ter aquilo. Eu lá. Tinha, e era tudo cabelão. Boné do FBI também, né? Boné do FBI. É, escrito FBI. Qual que era aquela marca que tinha uma abelha que os guris usavam um boné? Charlotte Hornets. Era um time de, sim, basquete. E o Chicago Bulls também. Sim, que tá no clipe do Justin Bieber. Tem uma menina usando a camiseta do Bulls. Todo mundo usava aquilo. Até eu tinha um boné do Chicago Bulls e eu nem usava boné e nem sabia quem era Chicago Bulls. Porém, tamo lá, né? Aqui que é estética. Sim. É que eu assisti a Débora Seco de Aba Reta lá no Confissões de Adolescente. Ai, amiga, você queria ser a Débora Seco? Eu não, mas ela usava boné, todo mundo usava. Ah, tá, mas entendi. Mas eu não usava não, porque eu acho nojento o boné. Por quê? Sua muito, da caspa. Ah, fi. É sim, é feio o boné, não gosto. Ai, eu uso há 50 anos e você não me avisa. Não, mas aí cada um, né, amiga? Você não me avisa. Para um pouquinho, descansa um pouquinho. 550 quilômetros. Só o pessoal da direita. 550 km. Viaje pelo Brasil sem parar. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Da próxima vez, vá de Varig. Mais voos sem escala. Para um pouquinho, descansa um pouquinho. 520 quilômetros. Everybody! Vá de Varig, vai. Que eu lembro dos anos 90? Três coisas. Lembro do grunge, que surgiu lá nos Estados Unidos, que vem ali dos anos 80, né? Que é aquela pegada do punk, aquela pegada heavy metal, que a galera junta lá em Seattle. E cria esse, o grunge, mistura essas porra toda aí, dá início com bandas como Mudhoney, Alice in Chains, Chain e o Nirvana, o né? Sonic que juntou Youth todas também, as né? tribos. Daí ele começa com essas bandas aí. É, faz a moda, o caralho A4, o grunge. E isso é, eu acho que é uma pegada mais do lá nos Estados Unidos, mas não é uma pegada mais aqui na América. Enquanto lá no, na Europa, a coisa tava mais evoluída, né? Lá tinha a Eurodance, mano. Tava melhor. Lá tava tendo festa. Eu não sei se tava melhor, mas assim, mais colorido, com certeza. Com certeza, os clubbers. Tinha a Eurodance, com a nossa queridíssima Corona. É engraçado, né? Porque, assim, temos cada lugar representante dos anos 90, né? Nos Estados Unidos, o Fred falou o grunge, na Europa, Eurodance, no Brasil, o quê? Axé. É, que teve três coisas nos anos 90, que é o axé, o pagode dos anos 90 e o sertanejo dos anos 90, que era o sertanejo que as pessoas simplesmente ficavam chorando. Mas eu ainda acho que o estilo meio que dava uma cara, assim, pro Brasil, eu ainda acho que era o axé, porque ele predominou praticamente os anos 90 inteiros. Mas a coisa mais legal que teve dos anos 90, assim, em questão de música, foi o Mangue Beat. Iniciou lá em Pernambuco, bem tal. No começo de 90 mesmo. Bem no começo de 90, Chico Science, depois Mundo Livre S.A. O que que era o Mangue Beat? O Mangue Beat era aquela ideia, eu vou colocar aí num post manifesto Mangue Beat da época, mas era a ideia basicamente o seguinte, juntar coisas... Era um punk brasileiro. Porque era um negócio meio assim, faça você mesmo e foda-se o que a rádio fala que é pop ou não é. Sim, sim, mas a ideia do Mangue Beat inicial era unir aquela coisa que era essencialmente pop, que eu digo pop na questão mundial, uhum. né? Como rock, rap, enfim, vários estilos de música, e com coisas regionais, como foi, por exemplo, o caso do Nação Zumbi, onde ele utilizava coisas como maracatu, ciranda, que era muito forte ali da região deles, que era Pernambuco, com rock, hip hop, e unia tudo isso e transformava uma coisa só. Mundo Livre S.A. misturava o samba com essas coisas também, então tinha essa mistura que depois se passou pra uma moda, passou pro cinema, e foi algo muito foda nos anos 90. Teve um negócio de criatividade muito grande, mas aí o que aconteceu? O cara resolveu morrer, o Chico Sainz, e a galera também não soube administrar. Acho que não era administrar, é porque ele era o grande símbolo do Mangue Beat. Então eu acho que quando você, sei lá, perde um cara que é muito importante, assim, aí as pessoas ficam meio sem norte, assim, né, do que fazer. E porque também era tudo muito novo. Por exemplo, aquilo que a gente falou no começo, os anos 90 foi um lance meio de descoberta, assim mesmo, principalmente na área pop e criativa do país, que a gente via num processo de ditadura, o primeiro presidente eleito sofreu impeachment, e aí coincidiu com a entrada da MTV no ar nos anos 90. Então, era um processo criativo muito forte, assim. Então, as pessoas estavam tentando meio que entender, assim, o que estava acontecendo. O axé mesmo é uma coisa que já vem dos anos 80. Por exemplo, você pega qualquer pesquisa aí. É uma coisa que veio muito tempo atrás, lá com os caras criando o trio elétrico e tal. Dos anos 80, 87 e tal. Mas foi em 92, com o Canto da Cidade, da Daniela Mercury, que falou assim, isso é axé. Isso é uma música brasileira, ritmada, com samba reggae e tal. Então, acho que os anos 90, além das bizarrices que a gente falou, tem muita coisa foda, assim, porque era um momento de ebulição criativa mesmo. E como todo bom brasileiro, o que ele fez quando surgiu uma coisa essencialmente nacional? Que falou que era ruim. Sim. Falou que era ruim, como todo bom brasileiro sempre faz. Depois de anos fala, nossa, isso é maravilhoso, isso é lindo, meu Deus do céu. E vai ser assim com o quê? Vai ser assim com o quê? Funk. Funk, que nasceu no finalzinho dos anos 90. Nasceu não, ele já nasceu bem antes. Mas ele começou a se popularizar bastante no finalzinho dos anos 90. Começo dos anos 2000. É, começo dos anos 2000 com o Furacão 2000. Nossa, melhor disco, inclusive, pra mim, da música brasileira, é o Furacão 2000, volume 2, o Tornado muito nervoso. Pra mim, melhor, sem dúvida. Que tem a... Tem... A Dança da Mortinha. Tem a Dança da Mortinha. E é o que tem, Lamba Funk? Sim, isso. Com certeza. Nossa, Lamba Funk é maravilhoso. E aí, J-Lo, quem é você? Eu sou o Jonathan da nova geração. Dance, potranca. Dance com emoção. Eu sou o Jonathan da nova geração. Ok. E a banda Raçapura lançou uma música muito legal, né? Que é a música da Juliana. Qual que é a música? Anos 90. Como eu sofri. Pois é. E não gostava do quê? De samba. Exatamente. Verdade. Cara, é foda, porque assim, Juliana é um nome muito comum, né? E cara, normalmente acontece uma merda e tem uma Juliana envolvida. Pode prestar atenção. Nos anos 90, tem a música lá do Gilberto Gil, tem a outra lá, Juliana e seu casamento, não sei o que lá, é do Tim Maia, né? É. E aí tem essa merda do Juliana não quer sambar, e agora o meme da porra do óculos. Ou seja... Ah, tá, Juliana, cadê meu óculos? Vai tomar no cu todo mundo. mas assim, eu acho que pra mim, o que me marcou assim dos anos 90, em relação à música, claro que foi o axé, o El Chan, o short de lycra, e a Neca marcando do jacaré. Mentira, não é marcado. Vocês lembram daquele CD que vinham na revista da Jovem Pan? Claro. Sim. Que era, sim. Como que chamava? Tinha Nivistel, mano, na capa. Eletro Hits. Não era Eletro Hits. Pô, tinha a Paradox Music, né? Era Jovem Pan. É. Eu lembro da Eletro Hits. Quem fazia o encarte do CD era o Laerte. Sim, sim, o Laerte fazia aquela coisa lá. Aquela coisa muito louca. Era aquela coisa bem maluca. E que só tinha Popero, né? O Herodense, malucão. Teve várias capas da Jovem Pan, né? Teve Adriane Galisteu. Teve uma parada toda. Nessa época aí eu ouvia bastante pela Rádio Ativa, que é aqui de Campo Grande, que não tem mais, né? Já acabou. E eu gravava em fita, né? Porque não tinha MP3 nessa caralha dessa época, né? Eu acho que todo mundo fazia isso. Você botava fitinha pra gravar e na hora que tocava a música, você saia, ai caralho, correndo da cozinha, derrubava prato, ia lá pra poder dar play na música que você tanto queria gravar. Daí você gravava da metade pra frente, daí entrava o cara no meio do coisa. E torcia pra ninguém falar no meio da música, o radialista, filha não, da então, puta. Mas geralmente falava, radioativa, 102,7, você filha da puta. E gravava no meio da música. Vou ter que esperar mais 3 horas pra ouvir de novo a música, pra gravar de novo a música. Eu adorava a Gala, cara. Nossa, como eu gostava da Gala. Gala era sensacional. E tinha a música dela meio misândrica, né? Ela é The Boy Cry, né, dela também. Não lembro dessa, cara. Eu acho que a icônica, assim, que marcou foi no Planeta Xuxa. Ah, sim. I Don't Wanna Short Dick Man. Isso, era a mulher cantando pro monte de criança. Porque ela não queria um pau pequeno. Olha, se fizesse isso hoje em dia... Primeiro porque não tem mais programa infantil, né? De auditório. Acho que é pra não dar merda mesmo. Ia dar cadeia na hora. Não, porque as crianças não querem mais ser crianças. Eu acho que é isso. Bicho. É verdade, elas só querem um iPad agora. Me dá o meu iPad, cala a boca. Até eu quero um iPad. Uma vez eu vi numa discussão assim no GNT. Qual a hora certa pra você dar o iPad no restaurante para o seu filho? Meu Deus do céu! Que drama! Ah, gente. Ai, vocês são velhos igual cara, eu. Cara, e tinha a Natália Embrulha, né? Embrulha. Embrulha? É, né? Com Thor. Embrulha. Thor. Tava Thor. Thor. Embrulha estômago. Nossa, todo mundo já sofreu com essa música. Sim. Eu acho que o que marcou também os anos 90 foram as boy bands. Boy bands vem desde os anos 80, assim, mas boy bands pra mim, Backstreet Boys. NSYNC. Tem aquela do começo dos anos 90 do Step by Step, New Kids on the Block. New Kids on the Block. Mas é do começo dos anos 90, pra mim era dos anos 80. É 92, ó. É. Teve o Five, né, também. Isso, Five. Aí tinha as boy bands genéricas, assim, que nem tinha lá muito apelo. Twister. Twister. Dominó. Mas tinha Westlife, lembra? Sim. Aham, sim. Westlife eram os meninos mais bonitos, mas ninguém gostava dele, não sei porquê. Porque nem tudo é beleza, amiga. Ah, mas naquela época era assim, amigo. Porque não tinha nada além disso. E tinha as maravilhosas Spice Girls. Isso. Rainhas do planeta Terra. E aqui no Brasil tinha SNZ. O orgulho de ser virgem até hoje. De ser Sim. E depois, foi nos anos 90 o KLB? Final, sim. Final dos anos 90. Que tinha Adriana e a rapaziada também. Tinha as meninas. É, que as revisitaram meninas. O Manifesto Comunista, né? E tinha, não era uma boy band, mas eu não sei, era uma band maravilhosíssima, Fat Family. Sim, Pepe e Neném. E a banda de um homem só, porque ele é maravilhoso e ele já tocou junto com... Qual é a banda que o Maurício Manieri tocou? Double U. Tio P.O. Box, Papo de Jacaré. Ah, o Papo de Jacaré. O Vini. Vini. Da Heloísa, né? Heloísa mexe a cadeira. Não sabemos quem é Heloísa até hoje, mas tá aí, né, Heloísa? Fica o convite pra você mexer a cadeira. Ai, ai. O Vini que foi pra Argentina estudar ciências sociais e política, né? Olha, você Vini, tá pra que você vai fazer isso? Digitem Vini no Google aí, vocês vão ver o Vini aí com a sua... Toga? É, ele tá de toga e tudo mais. Fazendo gestos ainda, né? Heloísa mexe a cadeira. Partiu, bateu! Acabou! Acabou! Tinha uma proeminência, assim, da galera do rap, né? A gente tava até falando isso antes de gravar. Tinha o Will Smith com aquela música dele, Jagged With It, e a música do MIB também, né? Tinha o Racionais ganhando o MTV. Sim. Tem aquele vídeo clássico do Racionais, tipo, Racionais! A galera pulando, assim, na hora que vai entrar no palco, fecha a cara. Mas o que que aconteceu? Quem que entregou o prêmio pro Racionais? Quem? Carlinhos Brown. E aí ele começou a falar umas paradas lá muito loucas. E os caras só ficaram, tipo, encarando ele, assim, tipo... Eu acho que eles ficaram, tipo, cara, o que é que ele tá falando? Fica meio confuso, né? Esse cara tá brigando, esse cara tá falando bem. Cara, mas assim, eu acho muito injusto o que fazem com o Carlinhos Brown, porque ele é um bom músico, velho. Ele é um bom músico. Ele só é meio doido, assim. Antropólogo, né? É antropólogo. Ele é antropólogo? Não, mas toda música, todo The Voice, ele faz uma análise antropológica da galera. Ah, tá. Eu levei um susto, porque ele realmente poderia ser antropólogo. Pois é. Ele é excêntrico. Que eu lembro aqui nos anos 90 daquele início do Rap Gangsta. Tupac. Dr. Dre, Notorious B.I.G. Tinha treta, né? Tupac, Notorious B.I.G., que na verdade era treta West Coast. Que inclusive morreram. Morreu morte, deu ruim. O Kanye West falou que o Tupac não era rapper, não. Quem é rapper é ele. Esse cara é o Luiz 14, né? Da música. Deus me livre envelhecer e ficar igual o Kanye West. Kanye West, né? Louco, rabugento do caralho. Imagina esse homem com 80 anos. Uhum. Mas o rap também teve um lance no Eurodance, né? Porque o Eurodance, ele era muito raver. Ele começou a se popularizar porque ele juntou elementos do rap. E mulheres também fizeram muito sucesso no Eurodance. Por isso que ele teve mais um apelo pop, né? E aí ele teve um ápice e depois ele foi caindo. E daí surgiram várias pessoas, tipo Kylie Minogue. E grandes influências também dessa época mais eletrônica, assim, da música. Foi o queridíssimo melhor álbum de todos os tempos da Madonna, Ray of Light. Adoro Ray of Light. De 98. Windows XP, né? Totalmente Windows XP. Eu adoro Ray of Lights, eu adoro Gala desse tempo. A nossa brasileira, Olga, Olguíssima. Corona. Se for colocar da música dos anos 90 pra representar a Eurodance, é da Corona, né, cara? Que a gente poderia colocar, né? Pô, mas vocês que gostam mais dessa coisa, vocês que são DJs, podiam mais falar dessa coisa. Vocês podiam falar do transporte, dessas coisas de trance aí. Eu não entendo, eu sou do funk, eu sou da perifa, né? Mas eu gosto mais de música boba, assim. Mas vocês que são mais do concept, podia falar mais essa... Como é que surgiu o rave? Como é que surgiu esse cenário muito... Hoje é predominante música eletrônica. Você acha? Muito mais do que já foi, ué. Ah, não, sim, mas pelo menos no Brasil não é predominante, não. O predominante é o sertanejo, cara. Não, sim, mas eu tô falando assim, como lugar de luxo, eu vou sair hoje, vai pra uma festa, vai tocar eletrônico, né? Mas assim, essa coisa do eletrônico vem muito dos anos 90, né? Sim, começo dos anos 90, pelo menos na Europa, né? É a queda do rock, tá todo mundo já de saco cheio do rock, tá todo mundo já de saco cheio de usar as mesmas drogas. E aí, no começo dos anos 90, tem essa transformação, né? É tudo muito mais rápido, é tudo muito mais fácil de consumir. Você não precisa arranjar uma seringa, um soro, pra você ficar louco. Você toma um comprimido. Anos 90, começo dos anos 90. As coisas mudam. A transformação do pop foi muito rápida. E no começo dos anos 90, começa a surgir, na verdade foi no final dos anos, no meio pro final dos anos 80, o techno muito forte nos Estados Unidos. E aí ela vai pra Europa e se transforma em outras coisas. Na Europa, o techno surge de maneira diferente. E é daí que surge o Eurodance, porque o Eurodance tem inspirações do trance e do techno. Mas com algo muito mais palpável pro público, né? É. O Eurodance, ele é feito pra tocar nas rádios, enquanto o techno e o trance não. O Eurodance, no começo, ele tinha muito mais elementos de trance e techno, tanto que eles tocavam muito em rave mesmo. Quando ele foi pegando esses elementos que eu falei de rap e vocais femininos e batidas mais pop, que ele foi se disseminando pela Europa e chegou até o Brasil e todo mundo e tal. Ó, e pra você ver como a gente, os anos 90 é agora, por exemplo, só pra fazer uma ligação. O Eurodance era a música eletrônica que surgiu um pouco mais underground, foi ficando pop. E naquela época, ela pautou muitas músicas do segmento pop com elementos do Eurodance. Hoje em dia também é assim, só que hoje em dia é o Deep House. Deep House existe há muito tempo do underground e hoje ele permeia todo o pop, a música pop da gringa e inclusive brasileira, né? Sorry é um Deep House lascado, assim, que é... Acho que se pá, é a música que mais toca hoje em dia, é Sorry. Porque eu tava, a gente já tava cansado do trap, pelo amor de Deus. Graças a Deus, o trap, enterraram o trap. Mas assim, muitas coisas que aconteceram e permearam o pop, o cenário político dos anos 90, vem se repetindo, como a gente falou no começo. É. Polarização. Hoje em dia, se você tiver um pensamento um pouquinho mais progressista, você é comunista. Os caras pintadas que hoje eles são a galera que veste a camisa do Brasil em protesto. E aí colocaram a picareta também no meio. Antigamente a Bahia era a precursora da música pop do Brasil. Hoje é o Mato Grosso do Sul. A Bahia que era o axé em 92 com a Daniela Mercury. Em 2003 João Bosco e Vinícius com Magia e Mistério, sertanejo universitário. Nossa, Magia e Mistério, eu gosto dessa música, olha só. Então tá, pessoal, esse foi mais um Amarelo Geladeira, episódio 19. Episódio de Amarelo Geladeira. O que, que você achou desse episódio? Maravilhoso, foi ótimo. De ressaca, mas ok. É isso aí, gente. Foi mais um episódio aí de Amarelo Geladeira para vocês. E sim, aqui no finalzinho pra gente falar pra vocês o que, Juliana? Acessa lá o nosso site. Qual sim, que é o senhor. Site? O site é amarelogeladeira.com.br. Nossas redes sociais no Facebook, Amarelo Geladeira. Twitter, @AmareloGeladeira sem o i. Isso porque o Twitter não deixou a gente colocar uma letra a mais, né? O Twitter, ele é sintético de mais, né? É um guri pós-moderno. É um guri pós-moderno, ele. Exatamente. E também manda o seu feedback sobre esse episódio lá no nosso e-mail no contato@amarelogeladeira.com.br. Isso manda mesmo. Lá, isso mesmo. Acabou de ouvir? Abre agora, mano. Bora. Já tem alguns e-mails lá e tal, a gente respondeu que alguns. A gente não vai ler agora, a gente vai esperar um pouquinho. A gente tá esperando chegar mais aí pra gente poder interagir melhor com o pessoal. Mas é maneiro receber, né? Então, isso, fiquem à vontade. Você ajuda bastante a gente mandando e-mail. Manda e-mail também se tiver qualquer problema amoroso. Luiz Henrique fez psicologia, ele precisa utilizar de alguma forma. Vamos lá, manda e-mail pra gente, galera. Isso mesmo. Também, a gente queria falar aqui sobre o que vocês devem estar... Esclarecer algumas coisas, assim. Só exatamente. Pra quem... Como vocês devem inclusive, estar... Inclusive, alguns e-mails também que a gente recebeu e tal, mas primeiramente falar sobre a Caco. Exatamente. Né, vocês devem estar percebendo que a Caco não está participando com a gente nesses últimos episódios. Isso porque dentro dos participantes do Amarelo Geladeira, ela é a única pessoa que faz alguma coisa mesmo da vida. Então ela está terminando o TCC dela de jornalismo, ela está dedicando um pouco de tempo para alguma coisa que vai dar futuro para ela, né? Que bacana. Então ela vai surgir mais pra frente aí pra dar dando a sua graça pra gente. Manda certo? Energias boas pra ela, porque isso, a gente sabe energia. Como o TCC é difícil. Outra coisa, Juliana, que a gente ouviu do pessoal que anda ouvindo Amarelo Geladeira é sobre a nossa qualidade sonora. Exatamente. É, acontece, né, gente? Nós estamos começando e tudo mais. Então, acredito que seja normal no começo um pouco de dificuldade na qualidade, até mesmo na organização das pautas e dos temas, mas a gente vem pesquisando e tentando melhorar, e também é muito importante esse feedback sobre avaliação técnica e tudo mais. A gente tá caminhando para uma melhora, assim, espero que vocês consigam ver isso. A gente tá melhorando aí a qualidade sonora. Pro próximo, vocês vão ver que vai ter uma qualidade bem melhor, que a gente tá trabalhando nisso, né? Então, pode ter certeza que a gente tá fazendo pra ter um melhor programa pra vocês aí, tá? Muito obrigado pela audiência de vocês e até a quinzena que vem. Obrigada, um beijo, é nóis. Doa. Esse podcast... podcast é uma produção de Amarelo de Geladeira.